Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Aí, galera, de frente, a gente começa mais um episódio das Rapidinhas com o Quarteto Fantástico do College Football e College Sports. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um time que quase que chegou lá, né? Por pouco o time não consegue levar o título nacional. A gente tá falando sobre Clemson. E eu gostaria de saber a opinião do Bassi a respeito da tabela desse ano. E se ele acha, no caso, que Clemson consegue repetir o que aconteceu no ano passado e ir pra final. Então, acho que o maior destaque da tabela de Clemson é o comecinho, assim, dos jogos fora da conferência, né? Tem sempre aquele joguinho mais ou menos, mas esse ano eles começam a temporada contra a Auburn. E a gente sabe que Auburn, mesmo não estando numa boa sequência, é uma equipe que é sempre perigosa, né? Mas acho que o pega pra capar vai ser mesmo dentro da ACC, que a ACC ano passado deu uma deslanchada, assim, parece que esse ano a temporada vai ser boa lá dentro. Tem times muito bons surgindo. Eu destacaria o jogo contra Louisville no dia 1º de outubro e contra Florida State no dia 29 de outubro. Se a equipe vencer esses dois jogos, se de alguma maneira a Clemson chegar invicta até o jogo de Florida State e derrotar a Florida State, depois do Halloween, coisa tranquila, porque dos quatro jogos que eles vão ter, três vão ser em casa, que é contra Syracuse, que é uma draga, não vai ser... Lógico, tá com técnico bom, mas vai mudar da noite pro dia. Pitt, que é uma equipe boa, mas não joga tão bem fora de casa. South Carolina, que melhor nem comentar. E o único jogo fora de casa de novembro é contra Wake Forest, que também melhor nem comentar, né? Então, se Clemson de alguma maneira chegar invicto até o Halloween, termina 12-0 tranquilamente a temporada. Mas o pega para capar mesmo vai ser dentro da ACC. Jogos contra Louisville, Florida State e outras equipes assim, podem decidir o futuro da equipe. Só que a gente tem que prestar atenção. Isso aí, óbvio que o Nathan vai falar mais pra frente quando for falar dos cenários, mas o jogo contra a Florida State é o que vai definir toda a temporada deles, se eles vão pelo menos se brigar pelo título da ACC ou se vão ser relegados a um bowl de segunda classe. E Rafa, nesse time do Clemson Tigers, a gente sabe que tem muitos jogadores que se destacaram no ano passado devido a essa corrida pro título. E quem você destaca esse ano? Houve muita mudança do draft ou não? A gente pode dar um destaque pro Wayne Gallman, um running back, que provavelmente esse ano vai ser o grande motor do ataque do time. No ano passado, no ano de sophomore dele, né, correu 283 vezes e conseguiu 1.527 jardas, que é um número bem expressivo, principalmente para um jogador jovem, né, um jogador ainda sophomore. Então, muito provavelmente, esse ano a gente pode esperar o ataque de certa forma um pouco construído em volta dele, um pouco focado em trazer essa corrida dele. É um jogador que muita gente vai ficar de olho pra draft, mas isso aí eu vou deixar você falar depois, Nick. Mas é o grande jogador da equipe. E justamente pela qualidade, pela importância que ele tem, ele é um ponto, de certa maneira, o ponto fraco da equipe também. Porque uma lesão dele já pode comprometer a equipe pro resto do ano. Eu acho que vale citar também, quando a gente fala de Clemson, o Deshaun Watson, né? Que é talvez o melhor quarterback de toda a FBS. Mas, e que também vai ser um dos grandes nomes pro próximo draft. Mas disso quem vai falar mais pra gente é o Nicholas, que manja mais disso, né, Nick? Então, o Deshaun Watson, ele tá cotado pra ser... nos two early mock drafts pro próximo ano, seu first pick do ano que vem com o Cleveland Browns. Ele é provavelmente um dos melhores quarterbacks. Todo ano, o Cleveland Browns projetado primeira escolha. Mas dessa vez, o Deshaun Watson, ele pra mim, ele era o segundo melhor do Heisman atrás do McAfee, né? Então, eu creio que esse ano, apesar do Rafa ter falado da importância do jogo corrido, eu ainda acho que o Deshaun Watson, ele é o jogador que pode fazer muita diferença pra Clemson. A gente viu no ano passado no jogo contra o Alabama, que mesmo quando aparentemente estava tudo perdido, ele conseguiu correr atrás e ele quase chegou no placar, em uma situação que dependeu muito mais do braço dele, da mobilidade dele, da visão que ele tem do campo. E é um jogador que passou para mais de 4.100 jardas, para mais de 35 touchdowns e também correu para mais de 1.000 jardas. Então é um quarterback que consegue não só correr muito bem com a bola, mas ele consegue passar muito bem. E o grande upside dele, que o pessoal tem em relação a receio de quarterbacks que correm ou muito móveis, é que ele tem um braço muito bom. Existem algumas comparações em relação ao McNair, até mesmo com o Young, na questão na forma como ele joga, porque ele não é tão forte, por exemplo, contra, como o quarterback do Carolina Panthers. Cam Newton. Né? Cam Newton. E também ele é um pouco diferente do jogador que costumava roubar algumas penas de caranguejo, que é o James Winston. Então ele tá nesse breed de quarterbacks que conseguem correr e conseguem lançar bem a bola. E pra finalizar, falando sobre Clemson, Nathan, quais são as projeções para Clemson esse ano? Eles voltam pro título nacional ou não? Bom, se tudo sair nos conformes, 15-0 National Champion. Porque é uma possibilidade. Se você parar bem pra analisar, eles são grandes favoritos na ACC. Tem Florida State ali, tem Georgia Tech, que decepcionou ano passado, mas ainda é uma equipe boa. Tem Louisville, que tá meio modinha nessa pré-temporada. Mas eu acho que Clemson só perde dentro da ACC se for uma grande surpresa. Tem o jogo contra a Auburn no começo da temporada, mas acho que o time deve ganhar. Eu acho que o best case scenario pra Clemson é ir pro college pro playoff, talvez com o MVP. E pior dos casos, 9-3. Até pelos jogos complicados fora de casa, contra Florida State, Georgia Tech e Auburn também. E gente, esse foi mais um episódio das Rapidinhas. Agradeço a audiência, a vocês ouvindo a gente. E continue acompanhando nesse nosso countdown até o início do college football. E aí, galera do The Fraternity, começamos mais um episódio. Porra, Nathan! Tá em 3, 2, 1.